A história da vida, breve, porém intensa, de Jesus, nos encanta a todos até hoje. Quando ele entrou de forma triunfante em Jerusalém, sendo saudado pela multidão, não se imaginaria que, na escolha proposta por Pilatos, o povo salvaria Barrabás, considerado um bandido popular. Criticamos Pilatos por ter podido salvar Jesus e não ter feito. Criticamos o povo que teve a oportunidade de desfazer esse erro, mas não desfez. E mais, de forma entusiasmada, não só condenou, como também demonstrou satisfação pela morte dele. Desprezamos o ladrão por ter ficado vivo no lugar do mestre. O que nós faríamos se estivéssemos lá? Ou ainda, o que nós fizemos se lá estivemos? Qual é a nossa postura hoje? Quantas vezes nós lavamos as nossas mãos, nos eximindo das responsabilidades, assim como fez Pilatos? Nos deparamos diariamente com um dilema psíquico, entre a valorização do ego, as glórias do mundo, a satisfação pessoal, o desejo primitivo, ou a realização do ser espiritual. A transformação interior, a abstenção, a disciplina na construção do nosso futuro. A qual dessas duas realizações nós estamos nos dedicando? As convicções, elas ficam para trás perante a opinião alheia, porque nós somos escravos das aparências. Amor e poder estão em lados opostos. Enquanto nós fazemos parte do grupo, nós nos sentimos aceitos, representados, visíveis, protegidos. E como é difícil romper com isso. Escolhemos profissões que nos deem retorno financeiro, amigos que nos beneficiem. Nós calamos a nossa intuição. Lavamos as nossas mãos sempre que nós dizemos que não temos capacidade, que não sabemos, que somos vítimas. A escolha por Barrabás simboliza a nossa aceitação pelo que é mundano, em detrimento ao que é essencial, deixando assim mais distante a nossa realização espiritual, a iluminação interior. É para isso que nós reencarnamos. E assim nós transferimos para os outros as nossas tarefas de autoconhecimento. As forças femininas que acompanharam Jesus até os últimos instantes representam o amor, a espiritualidade, a fraternidade, que superaram o medo e a dúvida. Esses sentimentos são necessários para fortalecermos o ser em sua caminhada e seguir pela porta estreita que leva ao Pai. Foi o que Jesus nos disse. O medo aprisiona, sufoca, escurece, seduz. Quando agimos de forma contrária com a nossa consciência, cria-se um processo destrutivo contra nós mesmos, bastante conhecido por todos. A questão que se coloca é: o que é que eu estou salvando e o que eu estou condenando em minha vida? É forte, mas é a verdade. Eu não me transformo em alguém melhor senão pelo sacrifício de abandonar o que ilusoriamente eu gosto e agregar a bondade no olhar e no fazer, manifestando Deus. Pensemos em Jesus, na maneira como nós o conhecemos, Fechemos os olhos, imaginemos Ele à nossa frente, envolto de uma luz muito forte, sorrindo para nós com os braços estendidos, nos trazendo tudo aquilo que nós mais precisamos naquele momento. Que possamos senti-lo dentro do nosso coração, a energia que ele emana através desse simples fato de pensar nele. Com certeza, estaremos verdadeiramente recebendo o que precisamos, talvez não aquilo que nós queiramos, mas com certeza, essa paz e esse amor que sai dele será por nós recebida, será por nós acalentada. E o início de um processo transformador. Quando ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, ele nos dava um roteiro seguro da nossa caminhada. Que lembremos disso sempre, dividindo inclusive as alegrias dos nossos dias. Que Deus Pai nos ilumine a todos, nos abençoe e que assim seja.